Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, especialmente pela Rádio Taquara, onde é retransmitida a palavra dos vereadores. Dizer que é com muita alegria que a gente fala com a nossa comunidade e a gente começa fazendo alguns agradecimentos, e o Telmo já referiu a questão das pontes, né? Principalmente a ponte lá de Padilha Velha, onde havia um clamor muito grande, pessoas nos ligando, nos pedindo, né? Houve algum atraso em função da madeira, que foi colocada uma madeira de qualidade, foi colocado calipso sidrol antigo, que é uma ponte que vai ter uma durabilidade muito grande, entendeu? Vai se passar aí várias administrações sem ter necessidade de efetuar gastos novamente naquela ponte. Então, algo importante, que nós estamos em final de governo e as obras estão acontecendo. Então, isso é importante para a comunidade, da mesma forma como foi entregue há poucos dias, né, uma creche na localidade de Pega-Fogo, né, uma localidade que está crescendo muito a sua população, e ela demanda de serviços públicos, sim, para atender aquela comunidade. Então, temos lá posto de saúde, temos uma escola, Zeferino, que é uma escola ampla, uma escola nova, que veio na administração do prefeito Délcio, né? Agora foi ampliada, feito lá refeitório nessa escola, também foi feita uma capela mortuária para a comunidade de Pega-Fogo. Da mesma forma, agora, então, recebe aquela comunidade, recebe uma creche, né? Esperamos que na localidade de Morro da Pedra, a nova administração construa uma escola nova e possa, né, utilizar a escola antiga como também uma creche para a comunidade de Morro da Pedra, que também necessita desses serviços. Em relação aos quebra-mola, era constante as ligações de moradores nos pedindo da alta velocidade imprimida, né, na grande maioria para os jovens, né, em moto, em carro, né, extravasando e colocando em risco as pessoas, né. E agora os quebra-mola não vão resolver, mas o quebra-mola ele vai dar uma segurança maior, porque terão que reduzir a velocidade para passar nesses quebra-mola. Então, tenho certeza que a comunidade está satisfeita, mas eu quero fazer uma pequena observação, o Telmo já fez, mas as placas, vereador Telmo, elas estão muito próximas ao quebra-mola, elas têm que ter uma certa distância para tu visualizar a placa e aí tu poder frear o teu carro quando chegar ao quebra-mola, mas ela está justamente no quebra-mola, então quase todos os lugares ela é com uma certa antecedência. Também quero dizer que fizemos uma grande economia na Câmara, estamos devolvendo dinheiro, vamos chegar aí próximo a 2 milhões de reais devolvido ao Executivo para os serviços que demandam. Então, quero aí agradecer a todos os meus colegas vereadores que contribuíram, né, que também não tiveram gastos e fizeram essa economia junto para que a gente pudesse, com esse recurso, prestar serviços à nossa comunidade. Também parabenizar a vereadora Mônica por, junto com a comissão, levar à frente os 16 dias de ativismo. Parabenizo a toda a equipe, aos eventos que estão acontecendo. No dia 4, então, às 18 horas, quero ver se participo desse juntamente com vocês, que é um transvício da Câmara. E peço encarecidamente às pessoas que se cuidem em relação ao coronavírus. Porque nós não queremos que o nosso comércio feche, que prejudique. E para isso acontecer, tem que reduzir o número de infectados, que está sendo muito grande. Mas por quê? Talvez as pessoas não estão mais levando a sério a higienização, que é lavar as mãos, usar álcool gel, se tem uma necessidade, usar máscara quando vir para o centro, aglomeração e nesses locais, ter esse cuidado extremo para que a nossa condição não vá para um extremo que o nosso comércio seja paralisado. Taquara vive exclusivamente do nosso comércio, dos recursos que entram, dos impostos gerados. Então, eu peço encarecidamente que a população tenha cuidado. se cuidem, vamos continuar trabalhando e andando, mas temos que ter esse cuidado extremo. E então, quero dizer que também estou indo para o final da minha fala, dizer também que as estradas do interior estão em bom estado, né? E que a administração que pegar, pelo menos, já pega as estradas em boas condições, que é um custo a menos para já na entrada da pós-administração. Acho que é isso que tem que fazer. O prefeito tem que deixar tudo em condições para que quem assuma possa dar andamento nos trabalhos. Eu agradeço o espaço dispensado, desejo uma boa semana a todos os taquarenses, fiquem com Deus, um bom dia, porque quem vai estar nos ouvindo também amanhã, uma boa noite a quem está nos ouvindo agora, e um bom dia àqueles que não vão nos ouvir amanhã através da Rádio Taquara. Tenham todos uma boa semana.